você, que eu só quero você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Que eu só quero você, eu só penso em você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu espero você, eu só quero você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu só quero você, eu só penso em você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Que você saiba, que essa distância me maltrata. Volta pra casa, essa saudade mata. Angustiado, eu penso em você. Responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Deixa a briga de lado, lembra do passado, do primeiro beijo. Como namorado, acredito eu, nada foi em vão. Valeu a dedicação, amada, minha paixão. Você é minha inspiração. Viajo nessa mulher, ouvindo a canção. É o som do bate-fumbo e te amo. Vem na percussão, vem que eu te espero. Vem, vem que eu te espero. Vem, vem que eu te espero. Vem, eu te amo, meu bem. Vem que eu te espero. Vem, vem que eu te espero. Vem, vem que eu te espero. Eu só quero você, meu bem. Eu espero você, eu só quero você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu só quero você, eu só penso em você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu espero você, eu só quero você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu só quero você, eu só penso em você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Mas igual a você não tem ninguém. Retorna, volta por cima. Você é a minha vida e me faz feliz. Eu te peço bis, por favor, amor, volta pra mim. Amor, volta pra mim. Lembro dela, Mona Lisa, uma pintura, obra-prima. Seu black não alisa, resiste tipo a rima. Eu te peço, minha filha, entra na net ou me liga. Triste na partida, o coração na batida, amor. Vem que eu te espero, vem, vem que eu te espero. Vem, vem que eu te espero. Vem, eu te amo, meu. Vem que eu te espero, vem, vem que eu te espero. Vem, vem que eu te espero, eu só quero você, meu bem. Eu espero você, eu só quero você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu só quero você, eu só penso em você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu espero você, eu só quero você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Eu só quero você, eu só penso em você. Então responde esse e-mail, diz quando vem me ver. Tomando um vinho, direto do estúdio, classe A, escrevendo aquele e-mail pra preta que está em SP. Bate fundo do calibre. Dia 23, eu tô chegando aí, só pra te ver. Swing, bate com beat. Rap BR, vem no swing da música baiana. Eu espero você, eu só quero você.